Sarava Bahia. Sarava Bahia. Salve Nelson do Bonfim. Sarava Bahia. Sarava Bahia. Todo baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Todo baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Traz a coroa de nossa mãe Iemanjá e traz as forças de nosso pai Oxalá. Pra seu povo ajudar. Todo baiano que vem da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Traz a coroa de nossa Bahia Manjá e traz as forças de nosso pai Oxalá. Pra seu povo ajudar. Todo baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Traz a coroa de nossa Bahia já, e traz as forças de nosso pai Oxalá. Traz a coroa.